gravador é o 5240. 5240 para... confirma o destino? Destino é... Leblon. Salve, Kilos, 1-2-0. 42, descendo a 2 level. A 2,500 feet, ascend série 1020. 2,500 feet, 390, via Pesulo 10, decolagem da pistão 0, curva esquerda. Puca, transição Zipar. 1208-5560. 130, limitado seu lote para 4.630. Zona 50, grau e 10 correto, chame, puxa essa. Azul 4089, chama agora Recife 1251, alterna 1-3-3-2-5. Recife 1251, Azul 3-3-2-5, Azul 4089. A rota Pesulo 19, decola pistão 0, esquerda, Momo, Cogbo, após Cogbo, Froti 120.8 e aciona 5576. Fizeram aprovado para Fortaleza, depois do Luno 9, faz a Momo, Código e depois Trote. 5576 transponder, 208 controle, então é 32. Chão pronto. Oi, LS, voo no 328. Chama por 118-612 no 328. 32-612, amigado. Voo no 328. Salvador é o gol 1328. 90 Medical Walls, 25 chama no 20 desse modo. Salvador, Medical Walls. 206. Quilômetro? Negativo, mantenha os corredores, quilômetro. Mantenha, ó. Agora 42, radar vector 4 space, now turn right, heading 150. The limit of this heading will be 5 miles. Guara 42. Guara 42, turn right 150 and 5 miles the limit. That's alright, we're clear the level, we're clear to 3000 feet, 1031020. 3000 feet, Guara 42. Oscar Papá, Papá, redução para 180 mais, 180, número 4 para pouso. Reduzir, Papá. Salvador 1806 na PUCA. 806-230 na PUCA, vigilante. 230, Davi. No 806. 6315, proa 115 para o ILS. Desce para 2020. Ok, 115-2020, o meia-D. Oscar, papá, papá, pode Aguardo, Sierra Vitor 368. Aguardo, Sierra Vitor 368, desce para 4000. 368 para 4000. Salvador, eu estou 3206 no 11, respeque esse nome. Autorizado, portão 1, autorizado, contra o ataque 3206. Localizador, aguarde, Serra Vitor 3008. Vem para norte, limite localizador, papá. Para 4000, papai. Sou de Salvador, boa tarde, Sinalinha 320, informação ótima. Boa tarde, Sinalinha 320, temos informação ótima. Boa tarde, 20, desce até o 50. 050-6320, necessita quanto possível para estar todo mundo. Aguarde. Guara 42, resume a navigação, fly Duna, and clear the ILS, descend 2,000 feet. Guara, fly Duna, clear ILS approach, descend to 2,000 feet, Guara 42. Chessar. Então, 3193, cópia. 3193. Autorizado 380, Galeão. Tapete Zulu 10, SMAP, Lúbito, Barbacena, após conforme a rota apresentada. A saída com curva direita após decolagem no zero será da El Leda Bridge. 120, décima 8, 5001 no transponder. Confirmando apenas, é SMAP direto Lúbito. Lima Uniforme Vitor Tango Oscar, chama pronto, puxa acionar. Lima SMAP direto Lúbito. Fala muito, boa tarde, 328, livrou? 1328, mantém antes da Juliette. Vai manter antes da Juliette, 328. Confirma o tráfego, chamou o sol? Alfa Tango Tango, Teixeira de Freitas, confirme estacionamento. Controle 863, vai passar o externo. CA November Tango Romeo, confirme a radial ideal de saída. Salvador Pronto Guará, 42, establishing on localized course to 4 miles to Duna. Fechado, checado. Duna 3105, todos autorizados, pistão na 0, vento 160 graus, 12 nós. 160 com 2, com quem? Com 1 ou 2. Gente, autorizado, posição na 0, minha vida. Pode para puxa. Copiei, Tango Tango. Salvador, trip 5595, Trastore, boa tarde. Cinco, cinco. 1-2-6-8-5. 2-6-8-5. 2-4-7. 3-18, gente, aguardando a liberação do portão. Aguardando a liberação do portão. Cruzamento esquerda pro 060, limite localizador, nessa pro 2000 pés, 1020. Ativo, só 1020, desce 2000 pés. Proa, 060, limite oposto, posicionar 6320. Pode interceptando o quilômetro, ótimo. Para 3 mil pés, 1020, redução para 240 nós. Para 3.000, Oscar, papá, papá, reassuma na produção Vitor 368, reporte na final. Ok, encerra Vitor 368, na final, Oscar, papá, papá. Salvador, pronto, Guará, pronto, tradução, final, pronto, corte, ALS. Cantar sinal tower, 1-6. 1-6, Guará, pronto. Só que é um plano, ok? Devido ao volume de tráfego aqui, a estimativa aí é de 10 minutos, atualização. Alane clear. Super Alfa, confirme o horário da notificação, plano de voo. Alô, Salvador, boa tarde, Alvoro 600, informação Oscar, fila 370 Natal, quando possível. Estimativa, assim possível, vou pagar a copa do 600. 00. Solo 6254, posto de estacionamento, remota número 12. Gente, é o número 2 para push. Na verdade, é o número 3. O número 1 está iniciando agora, o tráfego do 8 também solicitou. Aguarde instruções na 12.6254. Na escuta. Então, Uno após companhia está livre. Alfa Tango Tango, cópia. CA November Tango Romeo, uma centena, direto. Decoda 17, curva esquerda, saída Momo. 120, decimal 8, 5564. M3 no 5 solo 4, chamando 2 anos nesse manual. 19, boa tarde. Chamei a 63 no 5, visão. 63 no 5, prossiga via Alfa. Ingresse Kilo, pátio 3 e reporte na saída do pátio 3. Passei Alfa, Kilo, reportará na saída do pátio 3. Salvador. Zero, pronto. 3, 2, 1, boa tarde, mantenha o ponto de espera. E 10 minutos para sua autorização. Milha, zona 7, auxílio, Quebec, é. O Kilo Romeo Oscar. 6, Kilo Romeo Oscar, visual contrato na final, dono zero. Afício. Gente, aguarde apenas a liberação da lentidão no zero. O vento no 7, o vento no 50 graus e 99. Aguarde a autorização, Silão de Oscar. Sim, senhor. Boa tarde, bola 394. Coordena o Galeão, tem a informação lá. Bolo 394, aguarde cópia. Aguardando, 394. Será, eu acho que é papapá. Chama a torre agora, 118, medo de papapá. Tá. 924, copia? Copia, o 924. Autorizado Maceió, 350, decolada 10, curva esquerda, Cuca Zumbi. 120 decimal 8, 5007. Você é um transponder? 5007. 5 5-0, decola da 1-0, pela esquerda, pública Zumbi, 5-0-0-7, gol no 9-2-4. Correto, no portão 10, chame pronto. Camará. Caro táxi, parceria 2230, tem 48 do POB, 4:30, alterna Salvador. Autorizado até através do portão 5, vai aguardar o táxi do TAM para seguir até o ponto de espera. No ponto de espera está a torre 186, o ajuste no 020, passarelo. Desce até através do 5, aguarda o TAM, depois o ponto de espera chama a torre 196. Voo 754, após o passarelo tem livre push. Ponto passarelo, passar, aguarde, 5, voo 974508. Apocrip 5595. 754, coordena com a equipe de solo, para puxar um pouco mais recuado que a aeronave da companhia vai estacionar no portão 8, ok? Vai coordenar com o pessoal para puxar um pouco a mais para a aeronave da companhia ingressar no voo 974. Afirmativo. Aqui. É, 320, voando Duna. Cliente autorizado, ele é. Ah, calma aí. Baixo travado, baixo, 32, no meio livre decolagem, pistão no zero, vento no meio zero, grave 10 nós. Decolagem, 32 no meio. Bora 42, taxi vai alfa, then hold position, taxi delta. Vai alfa, then hold position, taxi delta. Alô, Salvador, tá 3193, você pode para o táxi. Estamos com 3 horas e meia de autonomia, alterando Guarulhos, 140 bordo. Ponto de espera 18.6, 1.020, o ajuste, tem livre táxi, o TAM 3193. Ponto de espera 18.6, ponto de espera. Polo 328, observe o tráfego da Oceanet que vai ingressar para o portão 4. Após o Oceanet está livre até o portão 8, observando o tráfego da companhia que está liberando o portão. Ok, então, observe o Oceanet, vai ingressar no 4, após ingresso 2, cópia? 600. Natal autorizado, 370, via Zulu 10. Decolagem da 10, esquerda, Puca, transição Zipar. 120, decimal 8. 50, 10, transponder. Obrigado, Natal, nível 370, Zulu 10, Puca, Zipar, saída, 108, controle, 50, 10, transponder, pro gol no 600, no portão 9. Afirmativo, portão 9, chama pronto. Bruno 394, cópia. Bruno 394, cópia. Autorizado Galeão 360, Apesulo 10. SMAP, Lúvito, Barbacena, após conforme a alta do plano. 120, decimal 8, 5006. A saída, senhor? Gael Luda Bridge. Autorizado 360 para o Galeão, compro o perfil da saída da Elder da Bridge, intercepta Upper Zulu 1-0, Mato, Luto e Barbacena, 1-2-0, mal 8, 5-0-0-6, o transporte. Chamo pronto, puxei a cena. Agora, apareceu o Rotar 9, runway 10. Bora 42, split cross runway 10, to April, military April. Split cross runway to military April, bora 42. Alfa Tango, Tango, livre taxi, chame na papá para ingresso. Curva esquerda, corredor forte. 1208 e aciona 0116, Bravo Kilo Whisky. 1-2-1, décimo nove, solo. Livre decolagem, pistão no zero, vento 160 graus no zero. Inicia 3-1-3. 3230, ali mantém, Capitão 1-0. Salvador, boa tarde, sinal 6320, estabilizado ILS. Boa tarde, sinal 6320, reporte no externo, baixado travado. Reportarei. Aguarde ingresso no pátio 1 no Oscar, papapá. O gol no 74 está pronto, tá? 118 a bordo, ao pronto, 4 horas, gol está chegando fortemente. No 754, táxi via Pátio Índia, no ponto de espera 186, 1020 o ajuste. Pátio Índia, no ponto de espera 186, está no 1020, gol, 1974. 193 de close 42, chame o controle 120, décima 8, meu voo. 308, 3196, boa tarde. 32230, livre decolagem, entrou no 60 graus, 99, pista 10. Na Lima. 380-3193. 380-3193. Autorizaria da Elfa 3193? Autorizado. Da Elfa, obrigado. Dando 7 com curva esquerda. Controle 1208 e a torre 186, 0171. São Weber Alfa 186 Torre, prossegue. 6320, vento 1950 graus 19, posto autorizado, pista 10. Posto pista 10, torre né, 6320. Bridge. Após Bridge, é Zulu no 6, Bravo até o Zulu, Trive e após conforme. 120, decimal 8, 50, 111. Táxi, chame na Oscar para ingresso, General Vendral. Boa tarde, mantenha gol. Passarei 2230 do piloto 45, chame o controle, vamos ver. Controle 2230. Senta livre o pushback. E após trato na retaguarda, livre o pushback, sim. Alugou na 600, também pronto para o fim de estacionamento do Norte. Afirmativo, no 600 será o próximo no setor. Aguarde instruções. Autorizado, portão 2, chame táxi. Recolher imediato, gol no 754. Após o avião na curta, ali mantém, cabeceira no zero. Poxa, meta livre push na remota 12. Tá ok, vai iniciar. Externo baixado e travado, trip 5595. Sente trip, vento 1950 graus e 10-9, aguarde pista livre. Sente no aguardo, trip 5595. Pulas 4-6, libere a direita na Fox, aqui chame no 2-1, desse momento. Utilizando a direita livre, desvão 9, pronto, obrigado, até lá. Vento 1950 graus 10-9, tem livre decolagem, pista 1-0, gol no 754. Xenar 6320, livrou nossa escuta. Xenar 6320, prossiga até antes da taxiway Juliette. Antes da Juliette, chamarei 6320. Victor, Mike Quebec, Cairo, aguarde cobre. São 32116, chama Recife agora, 12685, alterna 12545. Victor, Mike Quebec, cópia. Cairo no mil pés, corredor axé, decolagem no 7, curva direita, 1208-0161, Victor Mike Quebec. Boa tarde, eu chamei 6141, cliente da ONU, nossa. 41, ação e identificação. Identificou, 6141. Alfa 54, Veculoso 48, chame 1208, controle de convoco. 208, obrigado, Bono 754. Alfa, tango, livre, recolagem, pistão no 7. Vento 1940 graus, mais ou menos. Seguarde, cópia. Isso. Alfa 754, 390 na PUCA, vigilante. 390 na PUCA, Bono 754. Controle, passaria 2230, possibilidade de coordenar direto com o 30, confins, confirme. PLB? 76. Ah, boa. 2230. Controle para 3193. Poderia voar na proa de bridge? Bridge negativo, mantenha a saída, 3193. Mantenha a saída. Oxina 641, desce para 2000 pés, na via Bom 620. Reporta ILS. Eu diria bom, vizinha para 2000, já está atualizado o DS, 61, não passou nem para ser brigado. Vai, né? O 1600 pode iniciar no ar? Pulo 600, portão 9. Tem um tráfego da Oxené que vai ingressar para a remota 3, após a Oxené está livre. Ok. Solo. Seu parte 3. Solo, gol no 924, estacionamento no 10. No 10, aguarda, gol 924, será o número 2 no setor. Guardando. 3805, código do site, com 162, setor da borda, autonomia de 340, alterna galeão. Está livre até o ponto de espera, 186, 1019. 3, 2, 7. Oxené 6320, após companhia, remota 13, tá livre. Alô? Boa. Ponte Câncer. Confirmando aí, o gol 600, após o Oxené que vai estacionar na remota, tá livre o seu push. É, gol no 600, após o Oxené que vai pra remota, autorizado. Ah, 3193, chame o centro Recife, 251, alterno 3325. Foi 3193, Recife 251, 3325. Afirmativo, meu voo. Boa tarde. Taxi Sinai, tá guarda, tá ali o seu pushback. Gente, após o Sinai, tá ali, ó, 394. Vento 960 graus e 10 nós. Tá pronto para ingresso, Felipe?